ceder. Não tenhas medo, o vento vai obedecer, pois existe uma palavra, já faz tempo. Questione o medo, lute pra vencer.